3851, call tower 1895. 1895, Georgia, 3851. Salvador Tower, boa noite, Georgia, 3851, final, runway 10. Roger, check it on the gear, clear to land, the wind is 120 degrees on zero knots, so that is 3851. Clear to land, this is 3851. É 310, desça e mantenha nível de voo 060 na chegada a Mari. Então 3662, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, acusando localizador 1012 no 012. 2012 LS X-Ray, vou reportar, 3662. One on the ground at 37, lead to the right and call 129, huh? To the right, to the left, we're about to source the 851. Report before Juliet. Fly Alpha, report before Juliet, 3851. taxi via Juliet to Bean gate number 6. From there, there is a follow me vehicle to gate 11. Okay, via Juliet, beam 6, we follow me for gate 11, source 3851. Autorizado 4000 pés, tanto 3858, estava autorizado a descumprir ou não manter as restrições mínimas da carta, porém o seu tráfego ainda está em aproximação aqui para sequenciamento com outra aeronave do norte, cara. Estamos decidindo seu número para pouso. LS, Tanta 3662. Tanta 3662, chame torre no 895. 1895 também. Papá Romeu Alfa, Papá Juliette, controle. Não escuto. Seu pouso será pista 10 ou 17? 17. Aceita vetor para interceptar sinal visual da mesma? Afirma, ativo. Esquerda, proa 150. Desça e mantenha 2000 pés em forma visual. Esquerda 150, esquerda vai acusar visão. Desce para quanto? 2000, senhor? Alfa Papá Juliette, desça para 2000 pés, onde reporta visual para modificação. Sim. 3858, desça e mantenha 3000 pés. Reduza a velocidade para 190 nós. Pois tráfego à sua frente vai efetuar pouso na 197. Estimativo 3000 pés, 190 nós, são 3858. Com a direita, controle 199 decimal 35, aciona 5552, coteja. Para pushback solamente. E na descida 63, vamos lá. 6310, desça aí. 4000 pés, chegada Mari 1012. Papai Juliette já tem contato visual com o aeródromo? Ainda não, senhor. Agora afirmativo, já tem. Completa a descida para ajustar-se a sinal da 17, chamando a torre 118 decimal 95. 118.95, graças. Oi, Salvador, boa noite. É o Papai Romeu Alfa, Papai Juliette. Papai Juliette, com o estilo de aproximação, reporte 3 checado pela 17. Evite redução de velocidade na medida do possível para prosseguir pelo direto no 17, ok? Afirmativo. Iniciando a redução, chamará estável no ILS-883850. Não, dentro da performance da aeronave, só para evitar que a aeronave da 10 fosse simultânea, mas já pelo posicionamento já está. Já está, inclusive, autorizado o seu pouso. Aqui pode checar o trem, autorizado o pouso, vento 130 graus, 109, pistão 7. Pistão no 7, autorizado. Pouso para o Alfa Papá Juliette, grato. Confirma 2, solo, 45, direito, 219, solo. Direita, confirma 219. Confirmo. Afirma, chama. Comandor, voa até 3662, Librão. 3662, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 612. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 612, 3662. Salvador, boa noite, são 3858. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso no zero. Aguarda autorização para Então é a sua direita, seu solo foi aos 47, autorizado à direita, ao estacionar para o terceiro nível. 3858, cheque o trem, livre pouso pista 10, vento 1, 20 graus, 109. Pouso autorizado, está embaixo e travado, então 3858. Confirmando aqui o pátio 3 à nossa esquerda agora, né? Afirmo, a esquerda, novamente. Ok, aqui é o lado 47, obrigado. Prossiga. Senhor, a gente passou aqui na posição 6, que ninguém chamou a gente aqui. É, tem como fazer um 180 para retornar para 6 aqui? Tem condições? Positivo. Gente, a posição que temos indicado aqui é o meia dúzia. Nós confirmamos. É, então, aí o pessoal que acabou de chegar uma viatura aqui no 2, a gente vai aguardar mais um pouco ali. Parece que tem o pessoal chegando agora no 2 ali. Mas a gente tem condição sim, a gente faz sempre, então obrigado, viu? repente, se chamarem para outra posição, siga a indicação do pessoal de solo. Tá bom, eu acho que vai chamar na 2 aqui, só para deixar... É, chamou na 2 aqui. Ok, sente. Obrigado. Não, chama. Não nada aqui, tá vendo? Checklane 6310 para trás externo, boa noite. Ciente, cheque trem de pouso, vento 120 graus, 10 mais, né, 310. Ciente de pouso, né, 310. Salvador, boa noite, né, 3858. Boa noite, 3858, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, né, 3858. Táxi a Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, tá? 3858. Boa noite, preciso. Informe visual com local de pouso, Guardião 02. Sete, confirmado, sete. Solo aos, atenção, 6310, solo aos 53, direito nos olhos solo. 19, né, 3, 0. Zero, zero. Chorar 63, tô zero, levando, puta, boa noite. Sente táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Sente, reporte antes da Juliette, 63, tô novo. Sente autorizado de chamar o táxi. Frequência livre, Guardião 07. Portão Juliette, estacionamento 3010. Taxi Juliette, portão 612. Portão 612, né, 3010. Voo 1763, todo para o táxi, 190 a bordo, alterna ao Galeão, 0352 em automático. 7190 a bordo, altímetro no 0 no 2, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi com 1012, voo 1763. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1985 com voo. Ok, autorizado o táxi via Táxi Índia, ponto de espera 1895, voo 7-6. Obrigado, boa noite. Este mantém nível de voo 050-5218. Agora estamos no dia desse, é para iniciar a descida agora, senhor? Afirmativo. Ok, iniciando. Guardião 07, prossiga. Gente, segue Salvador, reporte visual com o farol de Itapuã. Desça e mantenha nível de voo 080, redução para 2509, 1096. Salvador, boa noite, o voo no 763, ponto de espera 90. 763 está autorizado, alinhar e decolar, vento 1100 graus, 10 mais. Vida e alinhar e decolar da 10, voo 1763. Início de vetoração para final do procedimento ILS X-Ray, esquerda pro 070, 35218, desse mantenha 2000 pés, 1012, nesta pro intercepta o localizador. Segue a critério, está sendo vetorado para final, reporte estabilizado, 5218. 186, Guardião, corrigindo. Torre 1895, Guardião 95, Guardião 07. Guardião 07 está autorizado a aproximar para a Pátio Grande direto, está livre para o Zafinador 0, chame na final do pátio. É presente direto, Grande, cruza no 0, chama na final o Guardião 07. Controle 1935. 1935, 7163, boa. Controle Salvador, boa noite, Gol 1963, 1200 pés na sua escuta. Gol 1963, suba e mantenha nível de voo 360 vigilância. 360 vigilância, 763. Mantém o perfil. Sinal para o Guardião 07. Informe no solo, vento 1, 2, 0 graus, 8 a mais, Guardião 07. Informe no solo, 07. Seu pouso ao 05, está acionado, frequência livre. 973, autorização Galhão? Sente, aguarde cópia. Mandando. 763, chame Recife em 1251. 251. Fono 973, pronto para cópia? Escuta, 973. Autorizado Galeão, nível 360, via up, Zulu 1-0, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 119.35, aciona 5565, coteja. 360 autorizou, para Zulu 1-0, da El, Leda, Bridge, 1935, controle 5565. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Vai informar, está no 02. TR da Trip, 8 milhas à sua frente, reduzindo. 7. Operador Approach Control. Passaria do Tite Último Forte, tem que ir para voar no Aniseiro. Passaria do Tite Último Forte, descendimentem, Flight Level 050, Mile Arrival, Escort Ident, QNH 102, Tite Último Forte. Roger. Passengers confident, 5541, dispatch flight level 050 on Mari arrival. If possible, fly direct to Duna position. Maintain my arrival, passaria do 2284. Roger, maintain. O 5218 passou sim, está com o trem baixado, checado a cabeceira. Gente, está autorizado o pouso, vento 140 graus, 10 mais, 5218. E o pouso, 5218. Chame a torre indo no 895. Mas 895. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando. Solos 16, direita 219 solo. Direita 1219 solo, 5218. Salvador trip 5218, livrou. 1219, por favor. 5218, livrou. Trip 5218, táxi via Alfa Juliette, parte 3. Juliette, pode 3, 5, 2, 2. 096, pouso, check trem, 140 graus, 10 mais. Pouso, pouso, 096. 173 no 02, respeito também. Autorizado, chama para o táxi. Serena, chama. Solo 18, direita 219, só. Direita 219, como na verdade. Salvador 3, control, passaria do Tio 2-4-7-0-9-0-2-7-0-5-0. Passaria do 2-2-4, descend maintain 2000 feet, unit 1012. Clear ILS approach, come step, localize the course. Roger, clear to continue descend for 2000 feet, and ILS approach, will report, reach and stabilize. 2-2-2-4, thank you. Solo China 63 autorização Recife, State da Vista. Recife, saída prevista, pouca transição, Aracaju, aguarde cópia. Agora. Polo 096, táxi via Juliette, portão número 5. Táxi Juliette para 05, 096. Para o táxi da 1973, estamos com 84 a bordo, 350 alternativas apenas. Gente, 84 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, obrigado. Chile 6310, pronto para cópia? Afirma, pronto. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199, decimal 35, aciona 5570, coteja. Coteja autorizado 350, aproveite para todos para receita da Puca Caju. Igual a 10, curva esquerda, 6935 com altura, 55 terceira transporte, chará 6310. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Olá. Foi igual 973.0 da 1-0. 7973 autorizado, aliás, decolar, V1-1-2-0-9-8-9. Autorizado, aliás, redecolando 1-0-9-6. Autorizado, Passaria do Tito, Tio Rua Ilha, localizer em classe. 973, local 24, controle 19735. 19735. Tito, Tio Rua, call tower 1895. Roger, 1895, Tito, Tio Rua. Controle, gol 973. Submantém nível de voo 360, vigilância. 360, 973. Salvador Tower, passaria do Tito Tio for on final, for Wilder. Lady Bia, tá on locked. Roger, clear to land 110, winds 130 degrees, 8 knots. Roger, 130, 2 knots. 973, suba restrito ao nível 320. 320, 973. Yeah, clear to land, I confirm. The wind is 120 degrees, 8 knots, 2224. Roger, 120 degrees, 8 knots, 2224. Okay, good, clear to land. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Zulu 119. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5572, coteja. Zero, chame para pushback, sonamento. Passaria do 2224 on the ground, 29, lead to the right and call 1-2 on this 19. 129, 2224. Paulo Ronaldo, esse aqui é Charles Sierra, está em 1 November. Autorização para fazer revoque do pátio 1, posição 11, para o pátio 3, posição meia. Sente, aguarde para o reboque, confirme indicativo da aeronave. Charlie Serra, tanque 1 November. Sente, aguarde para fóbia, para o reboque. Taxi via Alpha and Juliet, apron number 3. Alpha and Juliet, apron number 3. Hello? Tango Kilo November, está autorizado o início do reboque até através do portão número 8. Ok, muito obrigado. Gol no 973, chame Recife. Frequência 1251. Frequência, Recife? Recife 1251, não termina 13395, permanece restrito ao 320, em função de tráfego. Entre, chamará Recife. Autoridade, chama para o táxi. Boa noite, o Gol 9096. Prossiga. Prefeito da informação, Vitor, terceiro autorização de tráfego para Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5576.